Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer um breve comentário sobre a situação brasileira atual. De tempos em tempos nós temos que voltar a isso, fazer um balanço da situação. Eu tomei umas notas aqui que eu ainda não sei o que eu vou fazer com elas, se vou publicar, se vou botar no Facebook, onde eu estou partindo da discussão sobre o desarmamento civil, mas depois alargo para amplio a coisa para a situação geral. Mas em princípio, o fundamental é o seguinte: em 2015, o Brasil teve a sua grande chance de mudar o rumo da sua história. Com aquele imenso movimento popular, colocou 2 milhões de pessoas na rua e juntou 95 a 96% da população contra o governo. Mas não era só contra o governo. A revolta ali era contra toda a classe política, contra tudo aquilo que o Raimundo Faur chamava de estamento burocrático. O estamento burocrático é o grupo ou conjunto de grupos que dominam o Estado e que fazem dele instrumento dos seus interesses pessoais. Portanto, isso quer dizer que a luta de classe no Brasil não se definia pela posse dos meios de produção, mas pela posse dos meios de legislação, diretamente e sem a intermediação da posse dos meios de produção. Os proprietários dos meios de produção, com frequência, são reduzidos a instrumentos ou servidores desse esquema, como é precisamente o caso desse Marcelo Odebrecht. Em 93, eu falei ao pai dele, Emílio Odebrecht, mas eu era um Zé Ninguém, porque queria dar ouvido para mim, com tantos assessores pagos a preço de ouro, para que queria dar ouvido ao Zé Mané, né? O Zé Mané falou para ele: ó, você não se meta com esse negócio de PT, que vocês vão se ferrar. E eles se meteram não só com o PT, mas com as FARC. Você vê, por que que uma grande empresa, um grande empresário, se rebaixa a dar dinheiro para as FARC? Isso quer dizer que a propriedade dos meios de produção no Brasil não garante o poder de jeito nenhum, mas ao contrário, o empresariado brasileiro está de joelhos, exatamente como aconteceu com o empresariado alemão, quando da ascensão do Adolf Hitler ao poder. Ele disse que ia colocar o empresariado de joelhos e colocou, né, o velho Thyssen, que era proprietário da grande indústria química, fugiu para a França para não ter que colaborar com o regime. Hitler mandou sequestrá-lo na França e trazer de volta e forçou o cara a trabalhar. Então, essa é uma situação muito peculiar. Na Alemanha, pode dizer que era uma situação criada pela ascensão do nazismo ao poder, e mudou então totalmente a estrutura de classe. Mas no Brasil, esse predomínio do estamento burocrático vem desde o tempo do Império, até, na verdade, até antes. Então, são grupos ou famílias que consideram que o Estado é instrumento seu e se servem dele como quiserem. Tá certo? Não necessariamente por serem as famílias mais ricas. Quer dizer, a riqueza não é um intermediário, não é um canal para a conquista do poder. A conquista do poder vem primeiro. O sujeito pode ser um Zé Mané, pode ter saído do zero, mas ele se elege senador, governador, está pronto. Daqui a pouco, ele se torna o dono do poder e, portanto, o dono do empresariado. Naquela época, o povo que estava indo às ruas tinha uma consciência muito clara, não sei de onde tiraram isso, de que os inimigos deles não eram o PT, eram a classe política. Tanto que eles não deixavam nenhum político subir no palanque. Eles estão falando aqui mal de uma, daí veio um outro querer tirar proveito, e ela Zé Serra, então ninguém deixava subir. Então, havia esta consciência generalizada. Ora, você vê quando a reação popular coincide com um diagnóstico feito por um grande historiador e cientista político como Raimundo Faur. Bom, algo está acontecendo. Você tem um momento, vamos dizer, de, como se diz, uma apoteose da consciência coletiva. Geralmente a consciência coletiva está adormecida, mas quando ela desperta, ela começa a enxergar as coisas exatamente como um grande estudioso está enxergando. Ah, isso é alguma coisa. Isso raramente acontece. Em geral, o que a massa faz é errar de inimigo, atirar na direção falsa, né, dar tiro no escuro. Mas naquele momento, não, o tiro estava muito bem dirigido. Bom, então, esta é a grande chance do Brasil. Este é, vamos dizer, o momento culminante da história brasileira, mais ainda da história da Revolução Brasileira. Se você for ver bem a história do Brasil, desde a independência até agora, é a história das revoluções brasileiras. E essas revoluções, elas ou são divisões internas do próprio estamento burocrático, ou era o alvo, vão na direção, vamos dizer, mais visível, mais vistosa no momento, e não acerta o dedo na ferida. Como aconteceu até em 1964, onde parecia que o problema era o comunismo, quando na realidade o comunismo era um pedacinho da história, tá certo? E o movimento popular vitorioso na época, após ter derrubado o governo comunista, e ter feito, não se pode negar que fez alguma coisa para melhorar a economia brasileira, fez uma série de erros pelas quais nós estamos pagando até hoje. Nós não podemos esquecer que, por exemplo, a degradação da universidade brasileira começa naquela época. Não, como alegam os comunistas, pela perseguição a intelectuais, que de fato não houve, tá certo? Os caras que foram demitidos da universidade, foram meia dúzia, e tão logo demitidos já obtinham empregos melhores. E não deixaram de exercer influência. Ao contrário, durante o período militar, exerceram, pessoas como Fernando Henrique Cardoso, José Arthur Janota, exerceram muito mais influência do que antes. Tá certo? Então, não foi por isso que destruíram a Universidade Brasileira, mas foi abrindo uma universidade em cada esquina, tá certo? Assim, e exigindo muito pouco delas. Então, quer dizer que popularizaram os diplomas universitários, todo mundo podia virar doutor. E isso foi, evidentemente, uma grande ilusão. E, na mesma medida que as universidades proliferavam, elas iam perdendo o estatuto verdadeiramente universitário, deixando de ser universitário para ser, na melhor das hipóteses, escolas técnicas de segunda categoria. Foi aí que começou a degradação. Ela nunca mais parou. Então, quer dizer, não podemos lançar na conta do PT. Isso começou já nos anos 60 e veio caindo, caindo, caindo, caindo, caindo, nunca mais parou. Não é isso? Você não pode esquecer que foi no governo Fernando Henrique Cardoso que os alunos brasileiros começaram a tirar os últimos lugares nos testes internacionais, e o então ministro da Educação, o senhor Paulo Renato, disse aquela coisa maravilhosa quando viu que nós tiramos o último lugar, disse: poderia ter sido pior. Eu não sei o que tem pior, além, né, tem o subúltimo, né? Depois do último, tem um lugar especial para o brasileiro, porque não tem qualificação suficiente para ser o último lugar. Então é o subúltimo, o infraúltimo. Então tudo isso já vem de muito longe. Então, naquele momento, eu não sei como isso aconteceu, né? O povo enxergar tão claramente qual era o problema, onde estava o inimigo. Então eu falo: bom, isso evidentemente foi a culminação da história da Revolução Brasileira. E quando o pessoal começou com conversa de impeachment, eu disse: vocês desviarem todas as baterias para a pessoa da dona Dilma, vai diluir esse movimento, né, certo? E vocês vão estar perdendo a oportunidade, que, como diz o dito popular, é um cavalo sem rabo. Quando ela passou, você não. O cavalo passou, não adianta querer agarrar pelo rabo. E isso foi dito e feito. Os partidários da ideia diziam então: ah, mas o impeachment é só o começo. Falaram: não vai ser só o começo, vai parar por aí mesmo. Por quê? É muito simples. O governo Dilma condensava e simbolizava toda uma situação. Ora, você tira o símbolo, o que acontece? O alvo se torna nebuloso. O alvo se torna impessoal. Né? Quer dizer, você pode estar agora contra o estado de coisas, mas você não tem em quem mais personificá-lo. Então, o negócio era manter a Dilma lá até derrubar tudo. Ou seja, no mínimo, anular aquela eleição, tirar ela, Temer junto, e fazer uma nova eleição. Naquele momento era o conveniente, né? E você, retirando o símbolo, você fez o anti-Miyamoto Musashi, né? Miyamoto Musashi é o sujeito que foi espadachim, que foi desafiado a lutar com uma escola inteira, que tinha 90 e tantos membros. E ele entra em campo, a primeira coisa que ele faz é matar o presidente da escola, que era um presidente simbólico, um menino de 10 anos. Ele vai lá e mata o menino, todo mundo fica escandalizado, perde o controle da situação, e daí ele mata todos um por um. O que eles fizeram foi exatamente o contrário. Quer dizer, removendo o símbolo, o que que você fez? Você não desorientou o esquema, porque o esquema não dependia dela. Ela não era líder do esquema. Né? Então, removendo esse símbolo, você diluiu a figura do inimigo e o tornou uma entidade abstrata e, por isso mesmo, inatingível. Você não sabia mais quem era o inimigo. Tá certo? E assim está até hoje. Então, Agora o pessoal lança, por exemplo, fora Temer, né? Quer dizer, como se o Temer fosse a condensação de todo o sistema, coisa que ele não é de jeito nenhum, né? E esta reivindicação tardia, isso aí é mais ou menos como você pedir para parar o estupro depois que o sujeito já ejaculou, aí não adianta mais, né? Então, quer dizer, é uma tentativa artificial de renovar um estado de espírito de revolta popular que não vai voltar porque ele não tem contra quem se voltar. É isso. Você precisa, fora Lula, fora. Lula já saiu, a Dilma já saiu. Eu falei, agora, quem está aí? Quem está mandando realmente? Ninguém sabe. É isso. Quer dizer, então você, o que você fez foi tornar o inimigo invisível. Agora, se você usasse a Dilma fazer para acertá-la de tal modo que quem estivesse atrás dela fosse acertado também, seria outra coisa, mas eles fizeram o contrário. Quer dizer, quem botou a Dilma, quem escolheu a Dilma para ser o bode expiatório? Justamente os que estavam atrás dela. Então, os caras que se escondiam atrás dela, tão logo removidos, se tornaram invisíveis e inatingíveis. Esta é a situação. Então, o que que nos resta fazer? Não é isso? Eu nunca tive a pretensão de dirigir nenhum desses movimentos. Eu faço meus diagnósticos e coloco aí em circulação e quem quiser aproveitar, aproveite como bem entender. Mas, quando eu digo assim, tal coisa é impossível, seria bom que começasse a prestar atenção. Tá certo? Não dá para fazer tal coisa, né? Então, não estou dizendo para você o que que você deve fazer, não estou orientando o movimento, mas são diagnósticos que têm, vamos dizer, pelo menos a pretensão de ser científicos e que, vamos dizer, alcançam o seu ponto máximo na hora em que constatam uma impossibilidade. Não estou falando mais de probabilidade, nem de possibilidade, estou falando de impossibilidade, como no ano em que eu disse que a vitória do PT na eleição, quando na primeira candidatura do Lula, era inevitável. Tá certo? E também disse que retirar o PT do poder, tá certo? Seja por meio eleitoral ou por qualquer outro meio, seria impossível, pelo menos por uma década, como de fato foi. Tá certo? Então, vamos dizer, o que que é o conceito fundamental em toda a ciência, o conceito de necessidade, é um elo de necessidade, ou seja, dadas tais condições, tais e quais consequências decorrem inevitavelmente. Tá certo? Então, é uma conexão de necessidade. O que que é necessidade? Necessidade é impossibilidade do contrário. Ou seja, não dá para ser de outra maneira. Não é isso? Quer dizer, se você, por exemplo, se o sujeito pula do 10º andar, ele vai se esborrachar no chão. Não há possibilidade de acontecer outra coisa. Tá certo? Só se aquele negócio quando ele passa pelo 5º andar, ele diz, até aqui tudo bem. Não é isso? Então pode ser, mas dia menos dia ele vai chegar lá. Então, quando a gente chega a esse diagnóstico de impossibilidade, isso é uma coisa mortalmente séria. As pessoas deviam prestar atenção nisso aí. Então, não me cabe orientar as pessoas, mas orientar positivamente, se é, faça isso, faça aquilo, fazer reuniões, fazer discurso, preparar militância. Não, não quero fazer nada disso, tenho horror disso, fazer isso aí. Mas, quando eu faço essa análise de agora, tal coisa é impossível, as pessoas deviam prestar um pouco de atenção, porque isso é muito sério. Né, certo? Não é uma opinião. Quando você chega a dizer impossível, você saiu do achismo, você está entrando aí no terreno da matemática. Tá, né? Então, a situação está hoje de tal modo que esses movimentos populares, eles não têm para onde ir. Eles não sabem o que fazer. E realmente não há o que fazer. Então não se pode sequer culpá-los. Ah, eles estão desorientados. Falo, bom, e quem não está? Você não tem sequer os dados suficientes, tá certo? Para saber quem está mandando mesmo no país. Não tem, a coisa virou muito confusa, está muito confusa. Então, nessa hora, você vai ter que começar a examinar os dados da situação, um por um, de novo, lentamente, e ver se você chega a uma síntese. Quando os cérebros mais ativos chegam a alguma síntese, às vezes a massa também chega. Quando o pessoal começou a botar aqueles cartazes, lá tem razão, lá tem razão, eu falei, pô, eles estavam percebendo mais ou menos a mesma coisa que eu. Agora, se os cérebros mais ativos, os intelectuais, não percebem, então ninguém vai perceber. Tá certo? Então, nós temos que começar, vamos dizer, a analisar todos os fatores de novo, um por um. como eu comecei no tempo do imbecil coletivo. Só que a situação é muito diferente da sua aquela época, né? Então, uma coisa importante é você examinar, talvez a coisa mais importante, é você examinar quais são os procedimentos retóricos que estão em uso num determinado momento, porque daí você sabe qual é o padrão de credibilidade, no que as pessoas vão acreditar e como fazê-las acreditar. Então, esses padrões, eu acho que toda análise de uma situação social deve começar por isso aí. Por quê? O material retórico, ele está escrito, você não precisa adivinhar os pensamentos de ninguém. É o que aparece em público, né? Essa retórica só funciona se for em público. Retórica secreta não existe. Então, o estudo dos procedimentos retóricos em uso num determinado momento histórico são a chave para você perceber para onde estão querendo levar as coisas e para onde as coisas realmente estão indo. Tá certo? E daí aos poucos vai se fazendo clareza. E eu noto o seguinte, de uns 10 anos para cá, a data é incerta, esses procedimentos retóricos se tornaram cada vez mais uniformes e mais simplórios, na verdade. Tá certo? E tremendamente repetitivos. E isto indica, por um lado, que os próprios formadores de opinião já pararam de acompanhar o curso dos fatos faz muito tempo. Eles não sabem o que está acontecendo. Então, substituem a análise dos fatos pela produção de esquemas verbais, vamos dizer, que os consolem de algum modo e que lhes deem, de algum modo, também o domínio sobre as mentes do público. Quando você analisa, por exemplo, todas as análises, entre aspas, que o pessoal do PT fez quando caiu do cavalo, você vê literalmente que eles não entenderam nada do que aconteceu, absolutamente nada. E quando você não. Quando você não está entendendo, a melhor coisa que você tem a fazer é arrumar um esquema verbal e se apegar a ele, que é exatamente o que fizeram na época e continuam fazendo até hoje. Então, essa analisinha que eu estou fazendo aqui, ela vai prosseguir ainda. Talvez eu volte a isso numa das próximas aulas. Eu vou ler aqui o negócio para vocês e comentar. Eu começo falando da argumentação desarmamentista, mas depois eu amplio para outros casos. Nada mais fácil para o entusiasta do desarmamento civil do que posar de amigo da espécie humana, avesso a toda sorte de violência. Complementando e reforçando, pelo contraste, a bela imagem que assim projeta de si mesmo, ele pode pintar o adversário como um tipo belicoso, truculento e doentio, apegado às armas como emblemas de orgulho machista ou, pior ainda, como compensações simbólicas de uma virilidade declinante. E pode associar a imagem dele à de personagens notoriamente repugnantes, como Hitler e Mussolini, ou a de um desses garotões de praia que andam por aí se exibindo com uma Glock na cintura e um pitbull na coleira. Pode ainda fazer dele um saudosista da Idade Média, da Inquisição assassina, do Estado teocrático repressor, ou um paterfamilias vitoriano, autoritário, moralista e adúltero ao mesmo tempo, virtualmente assassino de mulheres, gays, negros e judeus. Talvez seja mesmo um nostálgico da ditadura, um torturador, uma reencarnação do temível Doutor Fleury, o homem do Dói-Code. Veja que tudo isso aqui eu não estou inventando isso, eu colhi esses exemplos das argumentações correntes. Não preciso citar fontes, porque elas são arquiconhecidas e porque isso não é um trabalho científico, é apenas uma nota. Tendo assim colado na imagem do adversário os horrores de várias épocas e lugares, sem perguntar nem mesmo se poderiam coexistir numa criatura de carne e osso, nosso desarmamentista nada mais tem a fazer senão dormir tranquilo, seguro de que exorcizou, expulsou da mente popular o fantasma hediondo do direito à autodefesa armada. Você vê que esses argumentos, entre aspas, eles realmente são usados e são usados de maneira repetitiva o tempo todo. Ora, então, quando eu pergunto se esses vários horrores de várias épocas poderiam coexistir numa mesma pessoa, a resposta é obviamente não. Não. Aonde está, por exemplo, a síntese que une, digamos, o inquisidor da Idade Média, o senador Joe McCarthy, Adolf Hitler, Mussolini, o garotão de praia, e o papai machista, tá certo? Que reprime as filhas, mas leva os filhos no bordel para desenvolver o seu machismo. Onde está a síntese de tudo isso? É possível alguém ser tudo isso ao mesmo tempo? É a resposta, obviamente, não. Você está falando de horrores antagônicos, que não podem coexistir. Mas, por efeito acumulativo, o uso é projetar essas imagens numa mesma pessoa. Não é isso? Eu diria mesmo que, excetuadas duas ou três pequenas fraudes estatísticas complementares, nisso consiste toda a argumentação desarmamentista. Diria, mas não digo, porque ainda não estou senil o suficiente para chamar de argumentação o que não passa de um jogo de cena. Na verdade, o procedimento retórico que acabo de descrever não é só o do desarmamentista. É, de modo geral, o de todo agente político que hoje domina a profissão midiática neste país. Onde quer que esse sujeito tome a palavra, e pouco importando o assunto em especial que lhe sirva de ocasião e pretexto, ele se esforçará por parecer diante do público a personificação dos valores que a própria mídia consagrou como intocáveis e sacrossantos: a democracia, os direitos humanos, a diversidade, as minorias, a igualdade, etc, etc, etc. Então, gente, no Brasil, toda a mídia, a discussão se resume hoje a isto: eu personifico a democracia, os direitos humanos, etc, etc. Você personifica a opressão, a inquisição, o macartismo, etc, etc. Vocês viram que duas pessoas tão diferentes como o senhor Vladimir Safatle e o senhor Arruinaldo Azevedo usam o mesmo procedimento. Né? E outros por aí usam a mesma coisa. Arnaldo Jabor também usa, né? O Clóvis Rossi também usa, o Caio Blinder também usa, todos a mesma coisa. Então, tudo se tornou um teatrinho onde um lado representa tudo aquilo que a própria mídia considera agradável, tá certo? E o outro lado representa o antagonismo. Ele é o fascista, o macartista, não sei. O debate se resume a isso. Eu não estou brincando. Agora, acontece o seguinte: nada disso é argumento, né? Isso é realmente um jogo de cena, um jogo de parecer. Né? E mais ainda, um jogo de parecer que é intelectualmente impossível, inviável. Não tem como você sustentar essas coisas. Não é isso? Então, já chegamos ao ponto em que você acusar um sujeito de alguma coisa não quer dizer que ele fez algo. Quer dizer apenas que ele foi xingado disso. E ser xingado de algo significa que ele é realmente esse algo. Usaram esse procedimento contra o Bolsonaro essa semana mesmo. Como recusaram ele um convite a falar na hebraica, isto se torna prova de que ele é um antissemita, embora ele nunca tenha sido. Então, qual é a prova de que ele é antissemita? É que alguém diz que ele é. E isso é suficiente. Quer dizer que este jogo de cena, ele é, por assim dizer, autoprobante. Ele dispensa a necessidade da prova e ele substitui a prova. Então, a prova de que você não presta é que eu digo que você não presta. Acabou. Tá certo? Nunca houve no mundo uma tal redução, quer dizer, da discussão pública a um automatismo tão retardado mental. Isso nunca aconteceu em país nenhum. Aqui nos Estados Unidos, quando você vê, vamos dizer, o argumentador mais imbecil do mundo, ele tem mais requinte do que isto. Alguma prova ele tenta alegar, ele tenta descer algum fato, mesmo imaginário, mesmo mentiroso. Mas esse pessoal, hoje eles não precisam mentir, nem mentir mais. É só fazer a pose de que eu personifico tais valores, você personifica valores contrários. Isso é autoprobante. E pior, o pessoal que reage contra isso usa o mesmo procedimento. Volta e meia você vê algum cara da direita, chamado direita, conservador, liberal, católico, sei lá o que, chamando o esquerdista de macartista. Ou acusando os caras de fazer inquisição. Ah, estão fazendo uma inquisição nas escolas. Então, o que acontece quando você faz isso? Você está usando o mesmo código de valores que o seu inimigo impôs. Isso significa você Realmente você caiu na espiral do silêncio, você desistiu de ter uma linguagem própria. Você acredita que só a linguagem dele é persuasiva. Por que que ela é persuasiva? Porque ela é infinitamente repetitiva e ela se constitui inteiramente daquilo que eu chamei de palavras gatilho. A palavra gatilho é uma palavra que desperta imediatamente uma reação de aprovação ou repulsa, sem necessitar de nenhuma representação mental do objeto. Então, quer dizer, o objeto, o fato, tal, desapareceu de cena. Sobrou somente este jogo de imagens, né? E vamos continuar aqui. Inversa e complementarmente, ao falar contra alguém ou algo, ele terá de fazer desse antimodelo a encarnação de tudo que nega esses valores. O autoritarismo, o preconceito, o racismo, a desigualdade, o extremismo, a intolerância, o macartismo, o fascismo, etc. Que sinal você tem que ter dado de macartismo ou fascismo? Nenhum, não precisa. O fato de dizer que você é, já é suficiente. A argumentação, se ela se limita, vamos dizer, à troca dessas imagens modelo. Para esse fim, ele tem de usar necessariamente uma linguagem de clichês e chavões, de modo a dar a impressão de que tudo o que ele está dizendo é muito natural e inquestionável, sem suscitar nos seus leitores e ouvintes a menor tentação de perguntar para onde ele os está levando e quais serão, na realidade da vida e não no mundo das meras palavras, as consequências que advirão para quem o siga. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você vê esses movimentos pró-imigração em massa. Né? É proibido perguntar, mas o que vai acontecer se vier mais imigrantes em massa? Né? Se você já tem esta, vamos dizer, esse nível de criminalidade monstruoso que os camaradas criaram depois da sua entrada ilegal nos países, é proibido perguntar isso. Né? Agora, no Brasil não é que é proibido perguntar. As pessoas não sabem que deveriam perguntar. A ideia de consequências reais fica fora. Por quê? Porque nada do que está sendo discutido é real. É apenas um jogo de parecer. Eu sou o bonzinho e você é o malvado. E parou por aí. Tá certo? Daí os dois traços característicos da linguagem jornalística, mas a retórica política também, hoje em dia. A extrema redução do vocabulário a um conjunto de termos obsessivamente repetitivos. E o uso renitente daquilo que denominei palavras gatilho, destinadas a provocar uma reação imediata de aprovação ou repulsa, sem passar pela representação mental dos fatos e coisas ali designados. Agora vejam a minha situação. Por vocação e compromisso, sou um escritor e nada mais. Escritor é o sujeito que treinou a vida inteira para vencer o automatismo do linguajar coletivo e forçar o idioma a dizer o que ele, em pessoa, em carne e osso, na sua individualidade irredutível, viu, sentiu, percebeu e soube na realidade da experiência vivida. É só isso que dá aos seus escritos um valor propriamente literário, ausente nos boletins da Bolsa de Valores, nos discursos eleitorais, nos manuais de marketing e nas notícias de jornal. Por isso, Martin Amis chamou a literatura a luta contra o clichê. A linguagem pública é toda feita de clichês, esquemas verbais prontos que comunicam sentimentos e impressões padronizados, reconhecíveis de imediato, precisamente porque uniformes e repetitivos. Irrepetíveis. Mas a facilidade do seu uso tem um preço. Na mesma medida em que aquele que a emprega alcança uma comunicação fácil e imediata com os seus semelhantes, ele se vê incapaz de expressar nela aquilo que só ele sente no seu íntimo, aquilo que o singulariza como indivíduo real e concreto, por baixo ou acima da sua identidade de cidadão e membro da comunidade. Ou seja, não há mais indivíduos falantes, só há cidadãos, só há membros da comunidade desempenhando papéis prontos que eles desempenham igualzinho ao outro. Quer dizer, o Arnaldo Azevedo, quando ele finge que toda crítica feita a ele é um atentado contra a democracia e os direitos humanos, ele é igualzinho ao Lula, à Dilma, ao Michel Temer, ao Vladimir Safatli e a todos os outros. Só há dois papéis e você já sabe quem desempenha um e quem desempenha o outro, né? Ou seja, a comunicação das impressões pessoais reais fica impossível, né? Aquilo que une os seres humanos é o mesmo que os separa e isola. É por isso que existem os escritores. Esforçando-se para fazer com que as palavras expressem o mais exatamente possível as suas impressões reais, e quebrando para isso os códigos costumeiros da conversação banal, eles tornam possível dizer aquilo que, nas almas dos seus semelhantes, ficaria sem isso, sepultado para sempre sob a placa de chumbo de uma solidão invencível. Ou seja, se a sua linguagem se compõe toda de chavões destinados, vamos dizer, a expressar os mesmos sentimentos e reações que todo mundo já está tendo, então aquilo que você percebeu sozinho se torna incomunicável. Você só pode dizer o que já foi dito. Criando com as peças soltas da linguagem comum a sua própria voz, eles dão voz a quem não tem. Eles elevam a comunicação entre os seres humanos acima do império do clichê. Por isso também, todo escritor que o seja verdadeiramente, sabe que no exercício da sua arte, o mais mínimo fingimento, a mais discreta pose, põe tudo a perder. O escritor nada inventa, exceto no sentido do verbo latino invenire, que quer dizer encontrar ou descobrir. Vocês lembram, por exemplo, vocês lembram as primeiras páginas do Marcel Proust em Busca do Tempo Perdido. Ele descreve a sensação que ele tem ao adormecer e ficar em estado de semi-adormecimento, que é uma coisa quase impossível de dizer. Mas quando você lê, daí você vê, opa, comigo também é assim. Só que você não tinha conseguido dizer antes. Então, o escritor existe para isto, dizer coisas que, claro, que não é só ele que sente, os outros também sentem, mas estão abaixo ou acima do nível da conversação banal. Então, quer dizer, não há instrumentos prontos para dizer essas coisas. O escritor tem de criá-los, tem de inventá-los ou descobri-los. E eles existem para isso. Então, isso quer dizer que eles alargam o campo da comunicação possível, retirando o indivíduo da sua mera condição de cidadão ou membro da comunidade e colocando no nível de pessoa humana. Para isso que existe a literatura, não existe para mais nada. Não se trata, portanto, de criar, mas de perceber e dar ao percebido o nome que lhe é próprio, adequado, natural e justo. Mais ainda, se o que ele escreve não é uma obra de ficção, mas de ensaio, memórias ou filosofia. Porque aí o que ele busca não é simbolizar indiretamente uma realidade sutil e nebulosa, mas dizer a realidade tal como ela se apresenta. Isso quer dizer que ele não escolhe as palavras segundo a impressão ou imagem que ele deseja transmitir de si mesmo, ou seja, ele não está criando uma imagem, ele não está criando um personagem, tá certo? Para, como diz, captar a benevolência do leitor, tá certo? Não segundo a influência que ele deseja exercer sobre o leitor para induzi-lo a sentir ou agir desta ou daquela maneira, mas segundo o que a própria realidade percebida exige para mostrar-se com veracidade e clareza. Isso quer dizer que se você se afasta, vamos dizer, é a famosa distinção feita pelo Saul Bellow. Quer dizer, o que são impressões autênticas? O escritor lida com impressões autênticas, aquela impressão que ele realmente teve, e ele tem que achar os nomes delas, o modo de dizer aquilo, tá certo? Ao passo que, vamos dizer, na mídia, na política, nesse tipo de discussão pública, sobretudo que tem no Brasil, toda a contribuição literária sumiu. Tudo isso literariamente não vale nada, nada, nada, nada vale abaixo de zero, tá certo? Então, é de espantar que a literatura, a grande literatura, tenha desaparecido do Brasil? Claro que não. Porque essa linguagem não domina só na mídia, ela domina nas universidades, domina nas conversações pessoais, nas discussões de botequim, em tudo quanto é lugar. Ou seja, o brasileiro desaprendeu a falar. Ele só sabe repetir o que já foi dito. Posso fazer uma pergunta? Você acha que o Lacerda teria sido o último desses Na representantes política? da política? Na política, sim, com certeza. Porque ele mesmo, vamos dizer, Depois dele, eu acho que não tem. mesmo num discurso parlamentar, num comício, mesmo aí, o Lacerda era ele mesmo, ele estava dizendo aquilo que ele estava percebendo. Ele não fazia jogo de imagem. Você vê, o que que diferencia o Trump? ele diz as coisas do jeito que ele está vendo. Então ele não tem uma linguagem pronta para isso. Ele tem de encontrá-la. Não é isso? Então isso aí, quer dizer, marca de tal modo a diferença, isso basta a presença de um sujeito no meio fazendo isto, que isso desarticula totalmente a linguagem padronizada. Porque o máximo que vão poder fazer contra ele é usar contra ele a mesma linguagem padronizada. Só que em algum ponto isso não pega, isso não cola. Não há correspondência entre linguagem e fato. Não é isso? Pô, você pode chamar o Trump de racista 1 bilhão de vezes. Eu digo, bom, tá certo, mas mostre um ato racista dele. Não tem. Assim como pode chamar o Bolsonaro de antissemita, mas cadê o antissemitismo dele? Também não tem. Não é isso? Então. Nisso reside toda a técnica da arte de escrever. O sonho de todo escritor é que digam dos seus escritos, como tanto disseram dos romances de Tolstói, é como se a própria vida falasse. É por isso que a literatura, a grande literatura, simplesmente desapareceu do Brasil. O cenário público, o jornalismo, o meio universitário, a indústria editorial foram inteiramente tomados por agentes políticos, exatamente como planejado meio século atrás, segundo a estratégia da ocupação de espaços de Antonio Gramsci. Ora, quando eu li Antonio Gramsci, eu li nos anos 60, depois voltei a lê-los no fim da década de 80 e escrevi o livrinho A Nova Era Revolução Cultural em 93, eu imediatamente me perguntei, olha, ele reduz toda a atividade intelectual, de certo modo, à propaganda revolucionária. Quer dizer, não só a propaganda, quer dizer, existe ainda um núcleo de vida intelectual autêntica entre os grandes teóricos e analistas da Revolução, como ele próprio. Mas e os outros? Ele chama de intelectuais, todos os jornalistas para ele são intelectuais. Todos os cabos eleitorais são intelectuais. Mas, então, os publicitários são intelectuais, todos são intelectuais. Eu digo, bom, qual será a consequência disso? Isso vai ser a devastação intelectual total. Então, independentemente do tipo de regime que ele está tentando implantar, que idealmente seria um socialismo, independentemente disto, com socialismo ou sem socialismo, o que o sujeito vai provocar é uma devastação intelectual como nunca se houve no mundo. Ora, o único país onde a estratégia gramsciana foi aplicada in toto e com total sucesso foi o Brasil. E hoje nós vemos a consequência dela. Só que essas consequências não são de ordem política, isso aqui é o que é importante. Se fosse de ordem política, então somente os seguidores dessa ideologia ou desse plano estariam afetados por ela, mas não. Isso afetou a sociedade inteira. E daí este fenômeno. Mas não pensem que estou me referindo a uma uniformidade ideológica apenas. Essa universidade não é uniformidade, não é ideológica, é linguística e, portanto, psicológica. Os que se opõem à ideologia dominante já não conhecem outra linguagem, senão aquela que ela lhes impôs. E ao reagir contra ela, não sabem senão macaqueá-la com o signo inverso, acusando-a de autoritária, fascista, inquisitorial, macartista e assim por diante. Esse é o ponto que nós chegamos, conseguimos chegar. Quer dizer, você tem uma crise cultural, intelectual e psicológica monstruosa, que está imbecilizando um país inteiro. Não é modo de dizer, No tempo do imbecil coletivo podia ser uma figura de linguagem. Ou não é uma figura de linguagem, é imbecil mesmo, tá entendendo? E você está preocupado em combater a ideologia do outro. Mas que ideologia existe nisso, meu Deus do céu? Se você vê que caras que defendem partidos opostos usam a mesma linguagem, pensam da mesma maneira, então é claro que o problema não é ideológico mais. Uma ideologia é um sistema de pretextos para justificar uma determinada política concreta e existente. Mas que política concreta e existente está defendendo o seu Arruinaldo Azevedo ou o seu Vladimir Safatli? Nenhuma. Eles estão fazendo tudo aquilo que eles sabem fazer, que é falar desse jeito. Então, isso quer dizer que o problema no Brasil já não é mais político, é um problema de ordem psiquiátrica. Muito sério. E se não for restaurado um mínimo de vida intelectual exigente, Isto não tem saída. E todas as propostas políticas, sejam elas quais forem, vão dar com os burros na água. Então, se você descreve a situação atual do Brasil, na cultura, na educação, na saúde pública, na segurança, etc., etc., você vê que é uma coisa tão desesperadora, tá certo? Que a mera ideia de você pensar que isso tem uma saída já mostra que você é um imbecil, que não tem saída. Nós conseguimos criar um problema insolúvel. Por quê? Toda solução é uma ação política, mas não há ação sem agente. Os agentes não estão qualificados para ação nenhuma, portanto, a ação não será feita. Ou se for feita alguma, vai ser pior e vai dar mais errado ainda. Então, o pior é que esse tipo de linguagem, quando o sujeito vicia nela, ela dá para ele uma sensação de segurança terrível. Porque ele representa tudo que é bom. Né? Ele representa o progresso, as luzes, né? Etc., etc. E o outro representa o retrocesso. Né? Ele diz, muito bem, o retrocesso até que seria uma coisa boa, porque antes a situação não estava tão ruim. Né? Se quiser, se for para retroceder uma situação melhor, bom, claro que seria melhor, mas essa figura do retrocesso, ela é usada com tanta frequência que você sempre tem a impressão tudo que está para dentro será melhor, o que está para trás é ruim. Mas nós estamos vendo que toda a experiência mostra que é o contrário, não estava tão ruim. Né? No tempo em que o Brasil tinha 60% de analfabetos, esses analfabetos não custavam nada. O analfabetismo era gratuito, qualquer um tinha acesso a ele. Hoje você precisa fazer um curso universitário para chegar a adquiri-lo. E isso custa dinheiro. Então, estava melhor. Você imagina quantas pessoas estão trabalhando para sustentar as universidades federais que vão botar 50% de analfabetos na rua com um diploma e autorização para exercer profissão universitária. Isso custa um dinheirão. Hã? Pior, antigamente os analfabetos não postulavam altos postos. Né? Hoje em dia, ele postula por quê? Porque ele tem um diploma. Tem um diploma de analfabeto, não é uma coisa qualquer. Então, é claro que isso é uma perda mil vezes maior do que mil mensalões ou petrolões, meu Deus do céu. O custo das universidades federais é monstruoso para fazer isto. Né? E as pessoas não percebem. Do mesmo modo, quando você sabe que no Brasil apenas 5% dos crimes de morte são resolvidos, quer dizer, 95% dos assassinos estão perfeitamente tranquilos. Nada vai lhes acontecer, nunca vão pegá-los. Ele, bom, quanto tempo dá para suportar essa situação? Nem um único dia, evidentemente. E, no entanto, as pessoas continuam falando Plano Natural, Nacional de Segurança Pública, né, fazendo diagnósticos bonitos, mapa de violência. Né. Digo, mas que palhaçada é essa? Hein? Vocês sabem que nada vai ser feito. Hein? E vocês sabem que vocês não querem fazer nada. Porque o problema é tão grande que, se for pensar nele, não nesses termos estereotipados, mas com pão, pão, queijo, queijo, você vai ficar aterrorizado. Não é isso? Quer dizer, quantos destes especialistas em segurança pública já não foram assaltados na rua, assassinados, etc., etc. Eles mesmos são vítimas do negócio. Então, você vê, um país que tem 70 mil homicídios por ano, ele não precisa procurar um segundo problema. Né? Agora você vê, no meio de. O ano passado saiu assim: o Brasil é recordista de assassinatos de homossexuais. Porque no ano passado morreu 350. Faça as contas. Né? O movimento gay afirma que 16% da população é homossexual. Não é. Deve ser uns 3 ou 4%. Mas mesmo que fosse. Se fosse 16%, quanto é 16% de 200 milhões de pessoas? Faz as contas. Mais de 30 milhões de pessoas, né? 32 milhões de pessoas. Então, isso quer dizer que, por estatística, quanto daria 32% de 70 mil, que é o número total de assassinatos? Faz a conta. Hã? 12 mil pessoas. Então isso quer dizer que para os assassinatos de homossexuais se tornarem um problema de segurança pública comparável aos assassinatos da população em geral, teria de morrer 11 mil homossexuais por ano. Mas mora 350. Hã? Isso quer dizer que isso não é um problema estrutural de segurança pública. E quanto tempo e dinheiro e investimento nós estamos gastando com isto? Hã? Isso quer dizer que se diminuísse, vamos dizer, para 10% os 70 mil homicídios, diminuiria também para 10% o número de assassinatos de homossexuais, e seriam 32 por ano. E certamente isso não seria um problema de segurança pública. Por que que nós gastamos tempo com isto? Hã? Por que que nós gastamos tempo pensando assim? O número de assassinatos de jovens negros. A população brasileira é maciçamente jovem e maciçamente negro-mestiça. Então, está na média estatística, estão matando 70 mil brasileiros, então provavelmente 40, 50 mil deles são jovens negros. Por que essa atenção a isto? Por causa desta retórica. Hã? O indivíduo não está interessado no problema real, ele está interessado em ele parecer o representante daqueles mesmos valores que a própria mídia consagrou. Então, tudo isto é um teatro, só que esse teatro custa dinheiro. Quantos congressos de intelectuais não foram feitos para isso? Quantas repartições públicas não estão dedicadas a estudar a coisa deste ponto de vista? Não é isto? Isso nos leva, por exemplo, ao problema do desarmamento. Aqui nos Estados Unidos, a cidade que é recordista de criminalidade, ao ponto de o pessoal sugerir até uma intervenção federal lá, é Chicago. E Chicago é aquela que tem o mais severo controle de arma que tem no país. E lugares onde você não tem controle nenhum, no Alasca não tem controle nenhum. Aqui, na Virgínia, você ainda tem que tirar um background check. Quer dizer, eles veem lá a sua folha corrida, o cara da loja telefona para a polícia, o fulano matou alguém, então, não matou ninguém, então pode vender arma para ele. No Alasca não tem nem isso. Quer dizer, você pode ser o Al Capone, você pode ser o maníaco do parque, você vai na esquina e compra uma arma sem registro, sem coisa nenhuma. Não tem criminalidade. Aqui existem centenas de estudos que mostram o número de assaltos e assassinatos que foram parados porque a vítima estava armada. É uma montanha. Não é isso? No Brasil ninguém fala isso. Você não vê isso ser discutido em parte alguma, por quê? Ah, eles estão ocultando. Não, não é que eles estão ocultando. Eles nunca viram, eles não sabem que isso existe. E não imaginam. Por quê? Porque a mente não tem nada a ver com o fato. A mente é só o jogo de imagens. Tá entendendo? Então, no Brasil, tudo ficou totalmente subjetivo. É só um sujeito querendo parecer bonzinho e fazer o outro parecer malvadinho. Não, veja o ponto que nós chegamos. Agora, você acredita que, além disso que eu estou falando, existe algum outro problema? Não, esse aqui é o único problema. Porque todos os outros são filhotes desse. O que quer que piore e não tenha solução é porque os agentes incumbidos de resolver o problema são assim. Não é isso? A coisa mais óbvia é que não existe ação sem agente. Se não tem a pessoa qualificada para fazer determinada coisa, a coisa não será feita ou será feita errada. Então, a crise intelectual brasileira é o problema mais grave, gente. Em março de 2015, eu me espantava até de ver como as pessoas não entendiam aquilo que eu estava dizendo. Olha, o impeachment é um derivativo. Ele vai dissolver o movimento popular. Eu sou contra o impeachment? Claro que não. Se você não conseguir fazer mais nada, pelo menos você tira o impeachment. Para que você pedir o prêmio de consolação quando você nem tentou obter o primeiro prêmio? Hã? Tá entendendo? Quer dizer, você nem começou a briga ainda, você já está pedindo. Você nem tentou dar uma porrada no cara, já está pedindo para ele te bater menos. Mas ele nem começou a bater ainda. Agora, eu via pessoas inteligentes, líderes de movimentos, etc., supostamente inteligentes. A pessoa não entendia o que eu estava dizendo. O que eu explicava sobre o negócio do estamento burocrático, do porquê que aquele momento era importante. Porque você via que a população tinha se elevado a um nível de compreensão da situação que normalmente só intelectuais teriam. A população inteira estava gritando as coisas certas, né? Isso não acontece duas vezes num século. Né? Agora acabou, gente, passou. Então, nós voltamos à situação seguinte, da total impotência. Todos os agentes políticos no Brasil estão impotentes. O governo não pode fazer nada, a oposição não pode fazer nada, o PT não pode fazer nada, o PSOL não pode fazer nada, ninguém pode fazer coisa nenhuma. Você pode fazer, às vezes, numa escala pequena, como o Dória está fazendo lá, uma boa administração paulista e tal. Mas você vê que se esse homem subir um pouco além da prefeitura, ele vai alcançar o que chamar o princípio de Peter, seu nível de incompetência. Não é isso? Quer dizer, pelo fato de ele dizer que ele é um adepto incondicional da Hillary, já digo, nenhuma pessoa em seu juízo perfeito pode ser adepto da Hillary. Ninguém, ninguém, ninguém. Ou você é um mortadela ou você é um idiota completo. O número de crimes da mulher é uma coisa tão assombroso que nem precisa pensar duas vezes. Então, se um cara chega à presidência da República, de bom, ele pelo menos a situação internacional ele não entende. Então ele pode ser excelente prefeito, mas não vai passar disso. Se passar, ele vai ter que aprender muito. Espero que aprenda, mas eu já desisti de apostar nessas coisas de político brasileiro, né? Então, político e empresário, né? Eu conheço um monte de empresário no Brasil. 98% deles é o seguinte: eu sei que porque herdou o dinheiro do pai, ele acha que ele é um gênio. Não foi nem ele que conseguiu o dinheiro, recebeu de graça quando nasceu. E já acha que junto com o dinheiro veio o QI, que ele sabe tudo. Tem um monte de gente assim. Os poucos que não são assim sempre me deram ouvidos e nunca se ferraram. Quando dou um palpite para essa gente, também não cobro nada, não sou consulpone de ninguém. Então, na presente situação, o que você só vai ver para tudo quanto é lado são propostas inviáveis, esforços vãos, desgaste, impotência. Nosso único conselho, o consolo, é que todos estão assim. Então, por exemplo, o Arruinaldo Azevedo esta semana fez um apelo. Não, nós temos que nos unir para impedir a ascensão da esquerda. Eu digo, como? Mas se tudo que você fez só ajudou a ascensão da esquerda. Ela não subiu mais porque ela não tem capacidade, mas se dependesse de você, ela estaria bem melhor. Quer dizer, o indivíduo não percebe o que fez. Ele não tem a ideia de que, por exemplo, se voltando contra o Bolsonaro, eu digo, bom, você pode pensar o que quiser do Bolsonaro, mas o fato é que o único político que simbolizou o espírito do movimento de março de 2015 foi o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro nunca roubou ninguém, meu Deus do céu. Foi o único. Então, é isso que o povo está querendo. Então, bom, se a gente começa a xingar o Bolsonaro, fala, bom, então você, ao eliminar o símbolo do outro lado, você tornou um inimigo invisível. Mas ao eliminar o seu próprio símbolo, você se tornou impotente. Você não é capaz de vão juntar a população em torno de que ideal? Qual é o ideal agora? Não tem. Então, esta é a situação que eu estou vendo. Então, para nós que estamos estudando, nossa, veja, na hora que a situação chega a este ponto, a nossa responsabilidade aumenta. Porque só quem pode fazer alguma coisa somos nós. Nós, quer dizer, alunos daqui. Alunos e pessoas que de algum modo são influenciadas por essas aulas indiretamente e que têm alguma consciência intelectual. Então, Este é o momento onde nós vamos ter que prestar muita atenção em todos esses jogos de retórica, em tudo que está acontecendo, e fazer um esforço monstro para entender a realidade por trás dessas coisas. Porque é, vamos dizer, você percebendo essas várias realidades, uma aqui, outra ali, daqui a pouco você articula e você chega a dar uma denominação geral para o problema, que por enquanto não tem. São milhões de problemas totalmente inconexos, tá certo? Sem nenhuma estrutura racional por trás. Houve um tempo que você poderia dizer, ah, mas o problema é o esquerdismo, tipo, hoje não é mais. Ou o problema é a corrupção, tá certo? Então, de fato, o problema era análise. O problema era um negócio chamado estamento burocrático, e foi contra isso que se voltou o povo em março de 2015. Então, esse diagnóstico ainda era válido. Mas hoje nós já não sabemos mais. Porque eu não acredito que o estamento burocrático tenha, neste momento, uma visão integrada das coisas e um plano de ação. Eu só vejo os caras apelando para desconversas e subterfúgios o tempo todo. Eu fui convidado para um congresso aqui, que vai ter muitas dessas celebridades brasileiras, pessoas que ocupam postos, etc, etc, e vai ser uma grande oportunidade, de conferir o que que essas pessoas estão pensando, o que que elas estão vendo. Eu acho que não estão vendo nada. Essa é uma situação onde cada um está tentando salvar as suas aparências. Isso é o máximo que todos estão fazendo. Agora, nós não temos nada a ver com isso, nós não fizemos nada disso. Não fomos nós que destruímos a universidade brasileira, não fomos nós que destruímos a literatura brasileira, não fomos nós que destruímos, vamos dizer, toda a educação primária, secundária, etc, etc. Não fomos nós que condenamos os alunos brasileiros aos últimos lugares. Então, nós temos que continuar fazendo o que estão fazendo. Então, estudos de situação são a coisa mais urgente. Não se trata de tomar posição, de apoiar um movimento ou outro. Não dá, porque não tem nenhum movimento que seja digno de ser apoiado. Nem o pró-Temer, nem o anti-Temer, nem o nacionalismo, nem o internacionalismo. Se você pegar os nossos nacionalistas, meu Deus do céu, eles estão atrasados em 50, 60 anos no que eles falam. Eles estão lendo a Executive Intelligence Review do Lino LaRouche de 50 anos atrás e seguindo por aquilo, meu Deus do céu. A mídia, então, nem se fala, é melhor não ler mais a mídia. Melhor esquecê-la. Você se informar diretamente pela internet, por sites pequenos e, sobretudo, procurando sempre os documentos de fonte primária. É por isso que eu acho o Julian Assange, vamos dizer, uma das poucas garantias de sanidade no mundo, porque ele não comenta nada, ele simplesmente pega os documentos, hackeia os documentos e publica. Tá certo? E aí você tem acesso para saber o que realmente está acontecendo. Não é isso? Então, esses dias, por exemplo, ele publicou um monte de documentos mostrando que o pessoal do Partido Democrata teve até mais contato com a embaixada russa do que o pessoal do Trump. Todo mundo teve contato com a embaixada russa. Você acha que, né, os russos estão brincando de serviço? Não, eles estão fazendo o que sempre fizeram. E pior foi o John McCain, que apareceu a carta dele pedindo dinheiro para a embaixada russa, meu Deus do céu. E aí você vai falar, ah, outro teve contato, falando, ó, teve contato, mas pelo menos não pediu dinheiro, mas você foi lá já. Passar o chapéu. Então, com esses documentos de fonte primária, estes são a única fonte na qual você pode confiar. De comentários, discussões públicas já não interessam mais. Tá? Então, era isso que eu queria dizer hoje. Tá? Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Cristiano Xavier pergunta: essa decadência cultural e intelectual na linguagem, arte, religião, educação, não seria um fenômeno mundial e não só brasileiro, provocado e calculado para dar seu resultado por forças poderosas globalistas, tomada de espaço, etc. Bom, claro que é um fenômeno mundial, mas não é a mesma coisa. O que está acontecendo no Brasil é especificamente diferente de tudo o que já aconteceu no mundo. Em primeiro lugar, a conquista da hegemonia pelos partidos de esquerda foi total. Não sobrou espaço nenhum para mais nada. O que quer dizer que o pessoal esquerdista se fechou na repetição do seu próprio discurso e os outros ficaram simplesmente sem discurso, no máximo tentando imitar o discursinho da esquerda. Na mesma medida, o próprio nível intelectual da esquerda baixou, né? Mas uma coisa é absolutamente formidável, não dá para você comparar. O que você pegar hoje, por exemplo, eu sugiro que façam isso. Pega os números da revista Civilização Brasileira, que foi a revista que serviu de canal para o debate interno da esquerda logo após o movimento de 64 e para fazer a revisão de estratégia, etc, etc. Comparem aquilo com o que o pessoal da esquerda diz hoje. É assim, uma coisa que você fica besta de ver, como é possível descer tanto. E o pessoal de direita, então, nem se fala. Porque o que eu vejo na direita, desde depois de 2015, são só propostas arbitrárias, coisas que a pessoa gosta. Eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo. Quer dizer, são sonhos infantis projetados numa linguagem que simula de uma proposta política, mas não chega sequer a ser uma proposta política. Por exemplo, o pessoal de intervenção militar, você fala muito de intervenção militar, intervenção militar. Então, em primeiro lugar, você acha que os militares estão num nível intelectual superior a essa média? Você acha que eles compreendem a situação melhor que os outros? Não. Simplesmente eles não fizeram parte, mas é da roubalheira geral. Eles não têm culpa do que aconteceu e eles estão limpos sobre esses aspectos. Alguns deles, né? Alguns também não estão. Mas eu não creio que eles estejam capacitados para governar o Brasil. Segundo, as perguntas mais básicas com relação à intervenção militar não chegam sequer a ser feitas. Eu não vejo discussão nenhuma. Por exemplo, o que você vai fazer com todo o funcionalismo público federal, que é 90% petista ou coisa similar? Você vai substituir todos? Por quem? Como é que você vai evitar, vamos dizer, o boicote do funcionalismo público? Essa é uma pergunta. Segundo, como é que você vai se posicionar no plano internacional? Você sabe que se houver um golpe militar no Brasil, no dia seguinte a mídia mundial inteira, e mais ONU, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, vai todo mundo cair de pau. Tá certo? E como é que fica a posição internacional do Brasil? Então, se não aparece uma discussão séria sobre isso, então se você não quer realmente fazer alguma coisa, está só falando. Porque a hora que se você tentasse representar mentalmente a realidade do que você está propondo, você naturalmente pensaria as consequências e tentaria discutir meios de você se desviar das consequências ou atenuá-las. Se você não faz isso, quer dizer que você não está querendo fazer nada, você está só falando. Então, isso aí não é uma proposta séria. E todas as demais propostas que você vê, por exemplo, quando começou a governar Dilma, não vieram com um plano nacional de segurança pública? Passam uns anos, está a polícia tudo em greve, meu Deus do céu. E a bandidagem tomando conta das ruas de maneira absolutamente descontrolada. Então, quer dizer, o plano simplesmente não era sério. No Brasil, enquanto prevalecer o desarmamento civil, não vai acabar o banditismo, de jeito nenhum. Quer dizer, ser contra o desarmamento civil não é uma questão de princípio, não é que eu sou a favor de que as pessoas tenham armas, argumentação teórica toda em favor do direito à autodefesa. Não é disso que se trata, é uma questão de sobrevivência, porque é óbvio que as polícias não têm capacidade para controlar isso. O governo não tem a menor capacidade. Então, se ele não consegue fazer, ele não tem direito de proibir o outro de fazer por conta própria. Então, um plano nacional de segurança pública tem de envolver a colaboração do povo inteiro a esta altura. Nenhum órgão de governo pode resolver uma coisa dessa que está tão arraigada na sociedade. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar a estrutura social das favelas do Rio de Janeiro, elas são inteiramente dominadas pelo narcotráfico. O narcotráfico ali não é narcotráfico, ele é tudo. Ele é administração, ele é igreja, ele é assistência social, ele é tudo, tudo, tudo. O que você vai fazer com esses lugares? Você vai mandar agentes do governo lá para resolver isso, para substituir os caras? Você não tem nem gente para fazer isso. Então é ridículo. Então, portanto, é uma coisa que é uma transformação histórica, não é uma um ato administrativo que você tem que fazer, uma transformação social profunda, que só o povo todo pode fazer. Nem o governo nenhum pode fazer. Então, tem que trocar o agente. Em vez do governo, tem que ser o povo. Então, agora, se o povo está desarmado, não tem meios de agir, então ele não vai fazer nada. Então, o governo acaba obrigando você, né, a aceitar, a se submeter, e você se prender a si mesmo, coloca uma grade na porta, uma grade na janela, fica dentro de casa, não sai nunca. É isso que sobrou. Quer dizer, você reduziu o povo à impotência, mas você também está impotente. Esse é que é o problema. É? Não é assim, ah, nós temos um governo tirânico que controla tudo. Não, esse governo não controla nada, meu Deus do céu. E o povo também não. Então o governo não pode fazer nada, os partidos políticos podem fazer nada, o Congresso pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Agora, se você começa, vamos dizer, a romper as amarras, deixar que o povo haja de alguma maneira, com o tempo ele vai encontrando suas soluções. Agora, se você tira todos os meios dele, primeiro, você tira as armas. Segundo, você tira os meios de atuação econômica. Você no Brasil, para você montar uma firminha, montar uma barraca de cachorro quente, é um desafio quase sobre-humano. Não é isso? Você, para ter qualquer negocinho, por mínimo que seja, tá certo? Você precisa ter um advogado, um escritório de contabilidade, exige mais recursos do que é. Então, é um sistema de impossibilidades que foi criado. Amarrar, os caras que andam de mão amarrada lá em cima, eles se vingam amarrando a mão de todo mundo. Então, criou-se, finalmente, nós chegamos na situação da impotência geral. Então, é preciso, vamos dizer, que alguma força positiva seja liberada para ela poder agir. E é claro que não há outra força positiva maior do que a do povo mesmo. Então, porém, se acontece isso, o pessoal que está lá em cima vai ficar com medo, porque eles vão sentir que perderam o poder. Mas no momento ele só tem o poder de reduzir os outros à impotência, não tem o poder de fazer nada. Ele só tem o poder de impedir. Então é uma tragédia descomunal. E agora isso já chegou ao ponto onde não existe sequer a iniciativa mental. Os senhores não são capazes de pensar mais, de perceber as coisas, de explicar. Chegou nisso, quer dizer, não dá nem para. A pessoa não consegue nem falar mais. Por isso que eu digo, não tem paralelo entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo em qualquer outro país do mundo. A situação do Brasil é muito pior do que tudo que eu possa ter conhecido. Então, por exemplo, agora eu estava conversando com o Josias, que fez esse filme a meu respeito. Ele disse: olha, em todos os festivais que você vai, nunca passou nenhum filme que não estivesse de acordo com aquela mesmo linguajar da esquerda consagrada. Nunca nenhum. Vê se isso aconteceu em algum lugar do mundo. Aqui nos Estados Unidos está cheio de filme cristão, conservador, etc, etc. Eles não é promovido na mídia, mas quem está ligando para a mídia? Se você vê assim a circulação total do New York Times, a audiência total da CNN, é uma mixaria perto de. Se você pegar um único programa, do Rush Limbaugh, que tem 30 milhões de ouvintes por dia, tá certo? Então, claro, a grande mídia, somando tudo, é um poder, né? Mas nenhum órgão da grande mídia individualmente tem mais audiência do que Rush Limbaugh ou Michael Savage, né? Ou Sean Hannity. Não tem. Então, você vê, aqui você tem uma outra linguagem concorrente. Ela não é a linguagem oficial. A parte oficial foi dominada. Mas você tem uma criatividade enorme. Quando você vê o debate político americano, é de uma riqueza cultural assim absurda. Você pega as pessoas que escrevem aqui, você pega aí essa. Mona Sharon, o Horowitz, o próprio esse Prager, Dennis Prager, esse pessoal escreve que é uma maravilha. São escritores, meu Deus do céu. Não é um Vladimir Safat, não é um Ruinaldo Azevedo, não é essa porcaria que tem no Brasil, né? Então, nunca a coisa caiu a este ponto. Você pega na França, até o pessoal que é realmente a verdadeira extrema-direita, por exemplo, Alain Soral, ele tem audiência, deixa ele falar, meu Deus do céu. Então, se você é adepto dele, eles te boicotam o quê? Dentro da universidade. Tá certo? Mas, na sociedade, você está circulando, está falando, você vai ter, lança livro, faz conferência, fala televisão, entrevista com o cara na televisão. Então, um fechamento total, como houve no Brasil, nunca aconteceu no mundo. Acho que nem na União Soviética. Se você pegar a literatura de oposição que os soviéticos produziram, nos piores anos da ditadura, o Brasil não tem nada disso. Cadê o Solzhenitsyn brasileiro? É? Cadê o Pasternak brasileiro? Você não tem uma literatura de oposição nem clandestina. Então não é que eles tamparam todos os canais. Não, simplesmente eles fizeram aquilo que dizia Lênin, tiraram do outro a vontade de reagir. O pessoal simplesmente desanimou. E eu, na mesma medida em que dominavam todo o panorama, os esquerdistas foram se intoxicando da sua própria linguagem e viraram todos histéricos. Histéricos, porque ele não fala o que ele vê, ele diz o que ele ouviu, mas o que ele ouviu foi o que ele mesmo falou. Então vai da boca para o ouvido e do ouvido para a boca. É só isso que estão fazendo. Então, podem crer em mim, eu sei o que eu estou falando. Se você pegar, por exemplo, a da Romênia, que tem uma ditadura sangrenta, uma coisa assim, nunca parou de haver literatura de oposição e de alta qualidade. Ele não tinha, por exemplo, o Constantinoica teve prisão domiciliar durante quase 30 anos, mas tem um imenso círculo de alunos, né? Isso nunca ninguém parou, né? Agora, no Brasil, o que aconteceu? Quem que sobrou? Sobrou eu, que estou aqui fora. Se estiver no Brasil, estaria no hospício, né? Alguém, João Vitor Fafá Ronsetti. Ele menciona aqui que o Andrew Breitbart, mesmo não caindo na linguagem dominante, ele usava das técnicas de persuasão tipicamente ligadas a essa hegemonia. Bom, quantas vezes eu já não ouvi? Eu ouvi militares, gente de alto escalão militar, dizendo: não, nós temos que multiplicar o gramscismo por menos zero. Eu digo: não dá para fazer, meu filho. Porque tudo o que ele está fazendo serve para uma coisa, que é o que ele quer fazer. Se você quer fazer outra coisa, você tem que fazer outra coisa. Né? E você tem que ser muito inventivo. Não se esqueçam que também o Gramsci chegou a essas técnicas, não foi assim, apá, que surgiu da cabeça dele do nada. Não, ele fez profundo estudo linguístico, psicológico. Tá certo? Era um homem de uma cultura monstruosa, tá certo? Que inclusive quando ficou na cadeia, tinha o tempo inteiro para estudar. Tá certo? E daí ele tirou essa ideia, que é de como você controlar uma sociedade inteira através do controle da cultura. Mas no Brasil, quando isto entrou no Brasil, que entrou a partir de 65, 64, 65, com o Enio Silveira, naquela época a esquerda já tinha a superioridade, ela já dominava grande parte, vamos dizer, das universidades, do meio editorial, a classe jornalística praticamente inteira já tinha. Tá certo? Então a coisa foi fácil. Tá certo? Você não, no Brasil você nunca teve, vamos dizer, uma direita ideológica organizada. Nunca teve. Teve uma iniciativa aqui, outra ali, em geral partindo da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, como centro de resistência a isso, acabou a partir do Concílio Vaticano II. Então cortaram as pernas da Igreja Católica, então não sobrou mais nada. Então, essa dominação total resultou na estupidificação total. Quer dizer, dos comunistas e dos seus adversários. Eu digo, olha, assim, veja, em 65 o pessoal não entender o que tinha na mão, né? Quer dizer, você tem uma massa imensa de 2 milhões de pessoas na rua, gritando slogans corretíssimos, né, que mostravam compreensão real da situação. A massa entendia, mas os líderes não entendiam. Os líderes estavam pensando o quê? Em primeiro lugar, pessoas muito jovens, e jovem é inseguro, e ele precisa de uma confirmação de ele alguma coisa. Então ele vai logo procurar se apoiar numa coisa ou noutra, né? Se apoiar nos partidos políticos, conquistar um carguinho. Então, assim, para que serviu todo aquele movimento? Ah, serviu para eleger o Fernando Holliday, para dar um pouco de fama para o Kim Catacoquinho, e para mais nada. Né? Esse foi o único resultado. Então, é saída de leão, chegada de cão, ou parte da montanha, né? Significa, os líderes não tinham preparo para entender a situação, perceber o que estava na mão deles. E você desse aquela situação para um líder verdadeiro, por um Lenin, por um Fidel Castro, ver o que ele fazia com aquilo. 2 milhões de pessoas na rua, falei, meu Deus do céu, quando foram 2 milhões de pessoas na rua para apoiar o Fidel Castro ou o Lenin? Nunca foram. Né? Se é 10 mil, eles achavam uma maravilha. Né? Você teve um país inteiro apoiando você e não soube fazer nada com isso. Tirou essa mulherzinha insignificante e deixou que os urubus tudo tomassem conta dela. Assim, é tanta incapacidade que chega a ser indescritível. Aquilo que está abaixo de um certo ponto, você não tem, não há palavras para descrever aquilo, né? Para falar linguagem de galinha, de tatu-bola. Então, quando você fala, ah, decadência cultural, aqui os americanos dizem, ah, mas aqui também. Vocês não sabem o que estão falando, meu Deus do céu. Porque a diferença quantitativa é tanta que já não é mais, vou dizer, como Mao Tse-Tung. A diferença quantitativa, quando passa num certo ponto, passa a ser qualitativa. Não é isso? É que nem você ter febre. Quando sua febre passou de certo ponto, não é que ela aumentou, você morreu. Você mudou de estado. Wellington Camargo dos Santos. Como posso saber se estou qualificado para perceber o que está por trás dessa retórica dos documentos primários? Você não tem que saber se você está qualificado, você tem que fazer e pronto. Ué. Então, vamos dizer, esta inibição juvenil, ah, será que eu tenho capacidade? Isso aí é covardia intelectual. Não interessa se você está capacitado, interessa se você tem que fazer. E você vai se capacitando à medida que faz. É melhor, você é jovem, tem muito tempo para errar ainda. Aqui alguém, Luiz Felipe Adurens Coelho, ele cita aqui um pedaço do diário do Josué Montelo, em que ele lembra um diálogo que houve entre André Gide e Marcel Proust. Daí o Gide reclamava que com o personagem do Barão Charlus, que aparece no Busca do Tempo Perdido, o Proust tinha prestado um desserviço à causa homossexual, porque o Barão Charlus era uma pessoa absolutamente detestável, era um homossexual e detestável, né? E ele dizia, ah, você atrasou de meio século a solução do problema do homossexual. Eu Proust disse, mas eu não fui tratar de um problema, eu fui criar um personagem. O que Proust estava fazendo? Expressando as suas impressões reais. Ele conhecia muito bem esse meio homossexual parisiense e ele mostrou um cara que realmente existia. Agora, André Gide não era moralmente muito superior ao Barão Charles, porque é o cara que ia na Argélia para comer menininho de 10 anos, 12 anos. Né? E depois, no livro de memórias dele, ele mostra um pouquinho de vergonha do que ele fez, mas só um pouquinho. Mas hoje em dia você não o chamaria de homossexual e sim de pedófilo. Né? Homossexual, porque você sabe, é o sujeito que transa com outro adulto que nem ele, mas se começa a pegar menininho, é pedofilia, né? Então você acha que essa é uma. Tem pessoas que acham que essa é uma causa pela qual se deve lutar. E daqui a pouco vai acontecer o seguinte: se você ser contra a pedofilia, é sinal de que você é fascista. Isso vai acontecer, é inevitável, né? Então, esta dinâmica interna dessa linguagem repetitiva leva a isso. A pessoa já perde completamente o senso de medida das coisas. Porque é autopersuasão, é hipnótica, é histérica, portanto, né? Alguém fala aqui, eu vi na sua parte dúvidas sobre o grupo Olavo de Carvalho no Facebook e conselhos para denunciar. Eu falo, não estou falando do grupo Olavo de Carvalho. Eu estou falando de páginas que se apresentam com o meu nome e com a minha foto, como se fosse eu que estou fazendo a parte. O que esse grupo não faz, evidentemente. Se já chama grupo Olavo de Carvalho, quer dizer, é outra pessoa. Né? É um grupo, não é eu. Agora, se ele pôr lá, Olavo de Carvalho, minha foto, e coloca, começa a dizer as coisas que ele bem entende, pode até estar copiando de mim as coisas, mas não sou eu que estou escrevendo. Alguém aqui, deixa eu ver. Caio de Souza Casaruto. No livro Futuro do Pensamento Brasileiro, o senhor disse que o Brasil está longe de ter sido um fracasso na sua formação antropológica. O problema é que não houve transfiguração em formas simbólicas, intelectuais e artisticamente válidas no plano da alta cultura. Digo, de fato, vamos dizer, a cultura brasileira, a cultura literária brasileira ficou, vamos dizer, num nível de problemas muito raso, problemas assim, sociais, econômicos, etc, etc. dificilmente você encontra alguma exploração mais profunda. Quando encontra, é geralmente uma coisa distorcida, de tipo ocultista, como por exemplo o João Guimarães Rosa. Eu não levo o João Guimarães Rosa muito a sério, porque ele era um leitor que levava muito a sério Madame Blavatsky, essas coisas todas. Então dá a impressão de uma profundidade, porque está mexendo em assuntos esotéricos. Eu digo, mas isso é tudo artificial, nada disso funciona. Agora, onde você vê alguma profundidade nisso, você vê no Sérgio Geraldo Vieira, por exemplo, ele tem isso aí. Mas, hoje mesmo estava comentando o negócio da Ladeira da Memória. É o sujeito que colocou, ninguém colocou tão bem o problema do amor cristão como ele. Ninguém chegou. Você não encontra paralelo disso no mundo. É isso? Mulher que fugiu de Sodoma também, mas principalmente a Ladeira da Memória, né? Mas isso é uma exceção. Tanto que o Zé Geraldo Vieira, embora todo mundo reconheça a grandeza dele, não sabe onde colocá-lo dentro da cultura brasileira. Dá a impressão que ele é uma coisa de fora. Dá a impressão que ele é um português. Ou coisa assim, tá entendendo? Ele é um Lobo Antunes, um, sei lá, um Virgílio Ferreira. Hã? Não, não, mas os elementos profundamente brasileiros que tem na obra dele são nítidos. Hã? É que ele, assim, ele morou no Brasil muito tempo, morou na Europa também, e absorveu as duas coisas. Então ele estava à vontade nos dois lugares, mas que tem uma raiz brasileira muito profunda, tanto quanto qualquer outro escritor local, como Marco Rebelo, ou outro, ele evidentemente tem. Então não é que ele seja estranho ao Brasil, não, é que ele é grande demais para caber no Brasil. Assim como Mário Ferreira dos Santos não tem lugar na cultura brasileira. Por quê? Porque não cabe. Não é porque ele não é brasileiro que ele é estranho, não. Ele é brasileiro. Tá certo? Mas acontece que é grande demais. E a literatura brasileira foi feita para ser uma coisa mediana. Não pode passar de um certo ponto. Quando passa, às vezes a pessoa não percebe. Como, por exemplo, existe um estudo maravilhoso do Otto Maria Carpo sobre o Graciliano Ramos, no qual ele mostra que certos trechos do Vidas Secas ele tem uma visão hinduísta da realidade. Onde ele mostra os sofrimentos da cachorra. Tá certo? Então, um pouco schopenhaueriano, né? Quer dizer, o sofrimento se estende por toda a natureza, pega os animais e plantas, etc. E, bom, o que é que isso tem a ver com o marxismo? Não tem nada que ver, ele transcendeu infinitamente, né, a visão do mundo marxista. Mas, em geral, o pessoal não enxerga isso no Graciliano Ramos. Por quê? Só enxerga aquilo que está dentro do horizonte de consciência usual. Olha aqui o Fabrício Alves. O professor, hoje pela manhã, o Trump, em seus tweets, usou o termo macartismo para atacar o Barry Soitoro, o Obama. Isto é uma burrada. Nunca se deve fazer isso. Por quê? Você está usando o jogo de imagens. Você tem uma imagem negativa, você está projetando sobre o outro. Só que essa imagem não corresponde a nada na realidade. O chamado fenômeno macartista jamais existiu. Nunca existiu. O pessoal dá a impressão que foi assim uma perseguição geral de inocentes, etc, etc, e que o senador João McCarthy teve a ver com isso. Primeiro, ele não teve nada a ver com isso. Segundo, as chamadas vítimas. Ninguém ali foi condenado por ser comunista ou tal. Algum cara foi condenado por desacato à corte. Isso foi o máximo, ó, que aconteceu. Ou por perjúrio. Se você estudar a vida do João McCarthy, não, a história que nos conta é o avesso. O único cara que sofreu perseguição foi ele. Os outros não, de jeito nenhum. Então, com isso, você pode estar querendo queimar a imagem do Obama, mas você está consagrando um dos mitos históricos nos quais se baseou a ascensão do Barack Obama. Então você está condenando o detalhe e aprovando tudo. Tá bom, peraí, Donald Trump não é nenhum intelectual, Donald Trump não é escritor, não é um filósofo. É? Agora, então que um político faça isso, vamos dizer, é até normal. Eles não vão. Dificilmente um político vai transcender totalmente a linguagem viciada. Mas escritores não podem fazer isso. Rondon, perguntei qual é a sua opinião sobre o livro Em Cima da Hora, da Suzana Laban, traduzido por Carla Lacerda, o livro A Revolução e Contra a Revolução, por Lincoln Oliveira. São dois livros excelentes e indispensáveis. Só que eles estão tratando de uma situação de mais de meio século atrás. A coisa complicou muito depois daquilo. Danilo perguntar, o senhor poderia dar a sua opinião a respeito dos movimentos de manifestação contra o desarmamento? Eu sou inteiramente a favor, eu acho que o desarmamento civil é um dos grandes problemas brasileiros. Você não pode deixar as pessoas continuar sendo mortas sem meios de reagir. Isso é absolutamente desumano. Não é isso? E depois, todas as pessoas que são a favor do desarmamento, todas as polícias são a favor do desarmamento, todos eles têm os seus guarda-costas armados. Não é isso? Então, assim, ninguém pode nos tocar, mas vocês que se danem, vocês que morram. Você prometer que a polícia vai resolver isso, este problema da criminalidade do Brasil já ultrapassou a capacidade da ação de qualquer polícia do mundo. Se botar o Giuliani para chefiar a polícia brasileira, ele não vai conseguir resolver esse problema. Ele conseguiu resolver a violência no Central Park, é? E já foi uma grande coisa. Agora, aqui tem um país de 200 milhões de habitantes que morre 70 mil pessoas por ano. Os bandidos estão armados, tem bazuca, tem helicóptero, não sei quem, nós não temos nada. Como é que você resolve isso? Fala, eu me dá meu boneco e vou embora, não quero esse emprego, pô. Ninguém quer esse emprego. Né? Então, não estou condenando o governo por não resolver o problema. Nenhum governo do mundo pode resolver isso aí. Isso aí é uma mudança social profunda que só o próprio povo pode fazer. Tá entendendo? Então, não estou pedindo que faça o impossível, estou dizendo que é impossível. Não precisava ter chegado a este ponto. E chegou. Começou a chegar quando? Isso foi a partir da década de 80. Aí que a criminalidade cresceu. Não é isso? Bené Barbosa pesquisa muito esse assunto. Ele disse que começou a partir do Fernando Henrique. Piora, começou a piorar, sempre teve, mas Sim, mas piorou foi a partir do é claro, Fernando Fernando Henrique. Henrique, exatamente. Não foi com o Então não PT. adianta querer culpar o PT, né? Então é isso, gente. Acho que por hoje é só, né? Tá bom, desculpa que eu não respondi, mas tem mais perguntas do que, né? Tem aquele ditado árabe: só um idiota se propõe a responder todas as perguntas. Então tá bom, até a semana que vem. Obrigado.